tô falando, não pelo que você já tá cansado de saber. Não quer se envolver, mas é que é certo poder bancar mais fácil. Não olhar pra frente, muito menos para trás, e nem sentir na pele como as coisas são demais. Ainda se faz de olhado para não perceber. Gente querendo sofrer até morrer. Esse país que funciona como um grande escritor a cada dia que passa, sempre fica mais difícil, sempre há mentiras para superar. Mas quem banca o esperto pode se prejudicar com sua vida maldita. Um tanto desigual, até nós seríamos um alvo fatal. Eles nada fazem, olho por olho e dente por dente, olhando pro lado que você vai ver todos. Eu sempre no lugar errado. Se você não for esperto, pode até morrer. Tudo, meu irmão, é como um velho ditado. Muito sem Deus é nada. Pouco com Deus é muito. E aí, careca? E os otários ainda se acham os donos do mundo, e nem por isso. Ei. Abaixo a minha cabeça, o que me faz sentir mais forte é sua incerteza. Se temos ou não a vida humilde ou uma estrela, no passado com certeza marcamos fogueira. Não adianta querer bancar o testa de ferro, fazer parte de grupos maiorais. O sangue que corre em tua vida é o mesmo, seja rico, branco, pobre ou negro. A cor da pele não influi em nada. A cor da pele não influi em nada. E é por isso que estamos aqui falando. E a desigualdade se apoderando. Seja negro ou branco, tem que ter dignidade. Se for assim, então deixa rolar desigualdade. Acorda a pele não influi nada para nós. É isso aí, não influi mesmo. É por aí o Glemici. Pode crer, faz a todos.